das montanhas, o cheiro agreste, o vento é uma carícia. A árvore dorme em pedra e pó, mas a cidade não está só. Das montanhas, o cheiro agreste, o vento é uma carícia. A árvore dorme em pedra e pó, mas a cidade não está só. Jerusalém toda de ouro, minha eterna namorada, estou aqui com meu calor, minha fé, meu Harim Salukayan Vereya Harim Misabiru Acharar Bayim Inkol Pahamonim Uvtar Dematiman Vayeven Shviyaf Bahaloman Hayir Asher Badad Yoshevet Velibar Omar Yerushalayim Shel Zahav Veshel Nechoshet Veshelon Alon Elon Eshirayir Ani Gimur Yerushalayim Shel Zahav Veshel Nechoshet Veshelon Yeah.